André Cedês, o mural de Ibicoara. Ela ficou comigo, Cláudio, e espalhou pra geral. Não pode. Se falar pras as amiguinhas já era. Eu te peguei, tu gostou? Sua amiga ficou sabendo. Automaticamente ela vai ficar querendo. Sou sagaz, cê sabe que eu boto e o gozo lá dentro. Se as duas quiser me dar, eu vou tacar o veneno. É checar subindo, é para checar descendo. É checar subindo, fudeu. É para checar descendo, é checar subindo. É para checar descendo, é checar subindo. Olha o passinho, olha o passinho.